Afirmativo. Prossegue na frequência livre, atento ao nível de voo que prossegue, sentido contrário deste corredor, 1.500 pés. Não, tráfego visual no corredor não é de conhecimento do controle. Somente este tráfego se avista, que é o Airbus para o ILS. Boa noite. Salvador, gol. Salvador, gol 9283. Gol 9, confirme, gol 9023 para Guarulhos. Afirmativa. Sente, confia 400. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 400. Via UPZULU 16 até Belo Horizonte, direto trilho conforme rota do plano de voo. Saída da EL, Leda após bridge. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, 5533 transponder, controle 120-18. Gente, voo 9083 para Guarulhos, Salvador. Decola pista 10, primeira curva à direita da EL Leda. Sente o nível 400, UPZULU 16 até BH, depois BH trilho. Vai acionado 5533208, eu controlo a saída. 9083 da Gol Grado. 03, cotejamento correto, sempre pronto para o feedback e acionamento no 04. Vamos lá, 903.